Fala galera, Trote, começando hoje a edição número 130, um pouco atrasado, pra não falar muito atrasado, já que hoje é sexta-feira, né? Infelizmente durante a semana não foi possível gravar. Nós tivemos um problema na terça-feira à noite, que seria o dia da gravação. O computador nem meu, nem o do Hélio, nem o do Pedro quis gravar, tentamos de toda maneira gravar. Ficamos até meia-noite aí pra tentar pelo menos um computador gravar, mas isso não foi possível acontecer. E o aniversário da minha filha essa semana foi na quinta-feira. Ontem eu fiquei atrás dos preparativos para as festas, né? Aconteceu uma festa para a família na quarta e na quinta, na escolinha. Então tem que correr atrás de bolo, garfinho, frigideira, sei lá o que lá. Vai buscar salgado, vai buscar o bolo. Não tive tempo aí e consegui apenas gravar nessa manhã de sexta-feira. Final de semana já batendo na porta aí. Mas nós não podemos deixar... Não podemos parar aí a edição, não podemos deixar vazio a semana aí pra vocês aí. Vou falar bem rápido e como foi o final de semana em Martinsville, que foi um excelente final de semana. Talvez a corrida da Sprint Cup começou com aquelas que seriam de vários problemas, acabou terminando de forma tranquila. Até que nas últimas 150 voltas foi em bandeira verde, não tivemos bandeira amarela, até que... O Jimmy Johnson assumiu liderança e não mais a perdeu. Mas antes eu quero começar a falar da Truck Series. Depois vou falar da Cup e vou falar no último bloco de como que está o Chase para as categorias. Lembrando que agora é reta final de campeonato para as três categorias. Agora é Texas, Phoenix e Homas para as três categorias. Agora o bicho pega. E agora quem tem saudade da NASCAR já pode começar a preparar o lenço aí. Que vai começar a chorar as pitangas porque são três semanas... E acabou o Ball Ball 2016, só 2017 que a NASCAR volta, se Deus quiser. Enfim, vou começar então a falar da Truck Series, mas antes, boa tarde, boa noite, bom dia para você que prefere estar nos ouvindo aí, o horário que sempre você ocupa aí o seu horário nos ouvindo, seja o caminho para casa, para o trabalho, para a faculdade, ou até mesmo em casa aí de boa, só esperando o tempo passar. Sejam todos bem-vindos a essa edição número 130, como já falei, atrasada. Mas não podemos deixar perder o passo, então ela continua. Não podemos deixar a semana em branco, não podemos deixar de falar de Martinsville, que foi um grande final de semana. Quero falar um pouquinho com vocês então de como foi a Texas Roadhouse 200, que a corrida aconteceu lá em Martinsville no sábado à tarde. Uma corrida muito boa, muito agradável, apenas 5 bandeiras amarelas, uma corrida teoricamente muito rápida. Acabou mais ou menos ali junto com o qualify da Fórmula 1. Foi bem próximo, mas bem perto ali o finalzinho da corrida com o final do qualify da Fórmula 1. Então tivemos aí um conflito de evento, né? Mas claro, eu dei preferência para a Truck Series, como sempre, que a Fórmula 1 já sabíamos mais ou menos como seria o resultado do qualify. Enfim, vitória do Johnny Sauter. Johnny Sauter conquistou a sua terceira vitória na pista de Martinsville. Agora ele é o maior vencedor e em Martinsville consegue um passo importantíssimo na Truck Series, no Chase. A Truck Series já está classificado automaticamente para a Homes, já está na final, ele é um dos quatro já. Conseguiu derrotar dois grandes pilotos que vinham fazendo boas corridas e dominou a tarde, que foi o Cole Custer e o Chase Elliott. Chase Elliott fez a sua participação aí na Truck Series. Aliás, o Chase Elliott foi o que mais liderou com 109 voltas. O Cole Custer também liderou bom número de voltas, né? O Johan Demetek também apareceu bem ali no finalzinho, mas o Johnny Sauter acabou vencendo a corrida aí, venceu a Texas Roadhouse 200 e ficou com a vitória lá em Martinsville. Apesar do patrocinador ser Texas Roadhouse, mas a corrida foi em Martinsville, tá pessoal? Não confunda Texas com Martinsville, que foi lá no Grampo. Detalhe interessante que eu quero falar do Johnny Sauter. Johnny Sauter que vem com uma bronca. Eu até comentei durante as conversas com o Elão durante a semana aí no WhatsApp. Ele vem com uma certa bronca aí, sabe, aquele sentimento amargo do ano passado da Red Horse, né? Que veio dando uma preferência maior pro Matt Crafton e deixou o Johnny Sauter um pouco de lado. Com isso, Johnny Sauter acabou indo para a Morley Gallagher, né? Uma equipe que está crescendo muito, está evoluindo muito. Essa equipe aí, que uma equipe que está vindo da Arca e está fazendo boas corridas, já tem várias vitórias esse ano. Então, ele vem conseguindo aí fazer o seu... Fazer, não, conseguindo trilhar o seu caminho para ser campeão nessa temporada 2016. Parece que está conseguindo, porque está fazendo um grande ano, tem duas vitórias já, venceu a corrida que abriu o ano em Daytona, venceu agora em Martinsville. É uma outra, outro detalhe que eu chamo a atenção de vocês aí, o narrador e o comentarista da transmissão nacional da Truck Series falaram que, principalmente o comentarista, falou que não imaginava Johnny Sauter vencendo essa corrida. Pô, o cara já tem duas vitórias aí, o cara tá fazendo um bom ano, o cara tá aparecendo bem, como não colocar o Johnny Sauter como um dos favoritos nessa pista de Martinsville? Temos que colocar a Johnny Sauter sim como favorito, temos que colocar também o Matt Crafton, que era outro favorito. Agora, você não acreditar no trabalho de Johnny Sauter é bem diferente de você não conhecer o trabalho do Johnny Sauter, tá? Isso, na minha opinião, são caminhos e visões diferentes. Não quero entrar em méritos, quem, se eu tô errado, se ele está errado, se eu tô certo, não quero entrar nesse mérito aí, mas eu tenho uma visão bem diferente do Johnny Sauter e tá aí o resultado do Johnny Sauter. Só quero aqui atualizar vocês aqui, pessoal, a Maurice Gallagher tá com 4 vitórias nesse ano 2006, realmente um grande ano para eles. Então, o Johnny Sauter aí, vencedor da corrida em Martinsville. Vou passar aqui o top 10 rapidinho para vocês, já fiquei no tem. O Chase Elliott foi o segundo colocado, liderou 109 voltas, mas não ficou com a vitória. O John Hunter foi o terceiro colocado, Christopher Bell foi o quarto e Timothy Peters encerrando e fechando o top 5. Daniel Soares, que estava no Truck 51, foi o sexto colocado. O Cole Custer foi o sétimo colocado, o William Baron, o oitavo, Daniel Wink, o nono. E Austin Hill, no Truck número 20, da Brian Hill, Truck da família aí. Fechou o top 10. Quero chamar a atenção de um outro cara que sempre faz boas corridas, o Cass Grala, o menininho lá, foi o top 15, o décimo, foi o 15º colocado. O Matt Shift no Truck 11 foi o 16º. O Crafton foi o 17º e o Ben Kennedy foi o 18º. Esses aí são os dois chasers que ficaram um pouquinho para trás aí, se complicaram um pouquinho na corrida. Lembrando que as corridas em Martinsville não são muito fáceis. Bom, é isso mesmo. Eu tenho só mais um detalhe. Ah, o Josh White, né, correu aqui a corrida da Truck Series, foi o 32º colocado, foi o último que ele acabou batendo. Inclusive, quando ele bateu, o Ben Kennedy se envolveu no acidente que ele bateu aí. Como já falei, foram 5 bandeiras amarelas. A corrida teve duração de 1 hora e 40 minutos, não chegou perto de 2 horas. Eu pensei que iria chegar a 2 horas, pensei que isso é uma coisa bem complicada, mas não, uma corrida bem rápida. O maior incidente que teve aí foi na volta no 177, onde 4 trucks foram envolvidos: o Ben Rhodes, o Ben Kennedy, o Matt Shift e o John Stowley. Esse foi aí na volta 177 os maiores envolvidos. Como ficou o Chase, pessoal? Como ficou o campeonato? Eu vou falar isso aí no terceiro bloco, não quero dar destaque agora, quero realmente dar destaque aí na corrida, como foi a corrida, só seguindo o nosso raciocínio aí, seguindo a temática que vemos aplicando nas últimas semanas aí. O outro cara que merece atenção é o Ryan Truex, que foi o 14º colocado com o seu fraquíssimo equipamento do Truck 81, Toyota 81, da Shijek Hattori. Então é isso mesmo, pessoal, corrida muito boa, corrida um pouco movimentada, não foi muito movimentada, mas um pouco movimentada, mas tivemos sim boas batalhas e bons momentos na corrida. É uma corrida que nem quem não assistiu, vale a pena assistir, eu recomendo, porque tivemos aí muita briga, não tivemos muitas bandeiras amarelas, mas tivemos bastante briga e eu recomendo vocês a assistirem essa corrida. Ah, só relembrando vocês, estava me esquecendo aqui, um dos outros filhos aí do Jeff Burton, o Harrison Burton, correu no Truck 88, perdão, no Truck 18 da Kyle Busch Motorsports. Ele teve alguns problemas, bateu ali, bateu aqui, terminou uma volta atrás, terminou na 22ª posição, o Harrison Burton. Certo, pessoal? Então, é isso mesmo que eu tinha para falar, então eu volto daqui a pouco para falar da Sprint Cup.